A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com grande gratidão ao Senhor e grande privilégio poder compartilhar com vocês o capítulo 24 de Lucas, encerrando mais esse livro e deixando sobre cada um dos capítulos, uma palavra, somente uma palavra. Quando você estudar em casa, quando você ouvir os sermões, quando você lê livros de comentário sobre esses capítulos, esse livro, você terá oportunidade de se aprofundar infinitamente. Não é finitamente, não, infinitamente, porque é inesgotável. Mas o propósito que o Espírito Santo colocou no meu coração em abril do ano passado era deixar uma palavra, uma só palavra sobre o capítulo. E ele tem me permitido isso e por isso eu agradeço imensamente. E vamos então encerrar o livro de Lucas. Antes eu quero orar. Irmãos, eu nunca recebi tantos pedidos de oração por telefone e pelo WhatsApp. Então eu não vou mencionar um nome agora, porque são muitos os casos e eu, orando por um ou por outro, deixaria de estar intercedendo por todos. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar todas essas vidas próximas de nós e próximas dos nossos irmãos, irmãs, que estão solicitando a tua intervenção, a tua ajuda, teu socorro, fundamentalmente por causa da Covid, mas há outros casos também. Te pedimos a tua mão poderosa, a tua intervenção. Pedimos que o Senhor também derrame o teu consolo para muitas vidas, muitas que estão precisando agora. E derrame da tua força para que cada um dos que aqui permanecerem possam continuar corajosamente, mantendo o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor, apesar de tantas perdas dolorosas. Intercedo por aqueles que precisam da tua presença lá na UTI, nos hospitais, pela Covid ou por outras enfermidades. Intercedo pelos profissionais de saúde que não devem estar sabendo como lidar com tanta gente nos corredores. Intercedo, Senhor, por todos os segmentos envolvidos diretamente e indiretamente nessa situação calamitosa. Também te peço consolo. Consolo a tantos irmãos e a tantas irmãs que estão precisando. Agora, só o Senhor pode enxugar dos seus olhos toda lágrima. Consola, Senhor. E te peço força, força para que nós continuemos o testemunho, continuemos mantendo o testemunho e anunciando o Evangelho que salva, que liberta, que cura, que socorre as pessoas. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura, queridos irmãos e irmãs. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias

que está nessa palavra. E louvado seja a Santíssima Trindade por essa palavra, nossa regra de fé e de prática. Partindo para a segunda parte do nosso estudo de Lucas 24, do estudo não, do compartilhar de uma, duas verdades, três verdades. Porque cada versículo de cada livro da Bíblia, irmão, versículo, às vezes um conjunto de dois, três no máximo, pode ser feita toda uma abordagem sobre um versículo, ou dois, ou três, e pode ser feita uma exegese. Então, é fonte inesgotável. Então, só uma palavra. No versículo 6. Começando aí as notas de rodapé. Ressuscitou. A ressurreição de Cristo Jesus, confirmada pelos seguintes fatos. Primeiro, o túmulo vazio. Se os inimigos de Jesus tivessem furtado o seu corpo, eles o teriam mostrado para confirmar que ele não ressuscitou, que ele não ressuscitara. Se os discípulos tivessem furtado o seu corpo, nunca teriam sacrificado suas vidas e posses em prol daquilo que saberiam ser uma mentira e engano. O túmulo vazio revela que Jesus realmente ressuscitou e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Não sei se você entendeu, mas é rápido isso. Se fossem os inimigos de Jesus, eles mostrariam para todo mundo, quem sabe pendurariam num poste e disseram: olha, está morto, não ressuscitou, tudo que ele disse era mentira. E se fossem os discípulos que tivessem armado, ah, vamos roubar, né, e dizer que ele ressuscitou, eles poderiam fazer essa trama. Mas jamais, sabendo que era uma trama, que era uma mentira, iam entregar suas próprias vidas para serem devorados nas arenas por feras ou por gladiadores, ou entregue a sua vida por amor de algo que eles mesmos tramaram. Então é inquestionável, é inim equívoco que o Senhor ressuscitou. Isso como primeira abordagem, só no versículo 6 aqui. Segundo lugar, a existência, o poder, a alegria e a devoção da igreja primitiva. Se Jesus não tivesse ressuscitado e aparecido aos seus, esses nunca teriam passado do desânimo para a alegria, da coragem e esperança indizíveis, jamais. Eles permaneceriam decepcionados. Pensávamos que era ele, não era ele. Vamos seguir a vida com esses romanos aqui nos oprimindo. Mas pelo contrário, eles tinham uma esperança indizível, uma coragem indescritível, uma alegria inenarrável. Em terceiro lugar, a composição do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por homens que deram a sua vida em prol da verdade e da justiça ensinada por Jesus. Nunca teriam se dado ao trabalho de escrever a respeito do Messias e dos seus ensinos se sua carreira tivesse terminado na morte e na desilusão. Como diz o apóstolo Paulo, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E eles não escreveriam sobre isso. O plano está frustrado, foi frustrado, infelizmente. Pensávamos que era ele, não era ele, e o plano foi frustrado. E eles não dariam as suas vidas escrevendo. E durante 2.000 anos, pessoas lendo e se edificando. Preste atenção nisso. Em quarto lugar, o batismo no Espírito Santo e suas inerentes manifestações na igreja. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste, 50 dias depois da sexta-feira da paixão, tá bom? 50 dias depois da sua morte. Como realidade prática, comprova que Jesus ressuscitara e fora exaltado à destra de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria havido nenhum batismo no Espírito Santo. João Batista diz que ele batizava com água, mas Jesus iria batizar com o Espírito. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, não haveria o batismo no Espírito Santo como há 2000 anos. No versículo 15, Jesus se aproximou. Essa é uma das aparições de Cristo após a sua ressurreição. No versículo 19, um profeta. Para os escritores dos evangelhos, Jesus era profeta enviado por Deus também. Era o mestre, mas era também um profeta do Senhor. Principalmente no 19, quando nós estamos tratando com a matéria do caminho de Emaús, e ainda há uma certa dose de frustração. Eles não tinham ainda a clareza que veio com o batismo no Espírito, 50 dias depois da morte, de que ele de fato e de direito era o Messias, não só um profeta ou só um mestre. Explicava-lhes as Escrituras, lá no versículo 27, o Messias e sua obra redentora, irmãos e irmãs, através do sofrimento, são o tema central do Antigo Testamento. Olha, ninguém abra mão do Antigo Testamento. O Messias e a sua obra redentora, através do sofrimento, são o tema central do Antigo Testamento. O tema central do Antigo Testamento é o Messias. Cristo pode ter citado trechos tais como Gênesis 3:15, 22:18, 49, versículo 10, Números 24, 17, Salmos 22, de 1 a 18, Salmos 110, 1, Isaías 25, 8, 52, 14 e 53, Jeremias 23, versículo 5, Daniel capítulo 2, versículo 24, 35 e 44, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Zacarias capítulo 3, versículo 8, capítulo 9, versículo 9, capítulo 13, versículo 7, Malaquias capítulo 3, versículo 1, ou seja, irmãos, nós podemos ficar aqui o resto da tarde. Jesus, na verdade, o Messias, que depois nós ficamos sabendo o nome dele, quando o anjo veio e avisou para Maria e para José depois, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi anunciado como Messias em todo o Antigo Testamento. Toda uma tipologia do Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias. Toda uma simbologia que aponta para o ministério de Jesus, a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Tudo no Antigo Testamento. Um espírito não tem carne. Vamos lá para o versículo 39, já na aparição de Jesus aos 12. A declaração de Cristo aqui um espírito não tem carne nem ossos, não significa que o espírito não tem forma nem corpo, mas apenas que o seu corpo não é material, não é da matéria, como o nosso agora, como do ser humano, como do homem, da mulher. Jesus tem um corpo glorificado, ele tem um corpo espiritual, e de igual modo os santos no céu terão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40 a 44. Avançando mais, no versículo 46, nota-se a importância da ressurreição e uma referência para Mateus 28, versículo 6. No versículo 47, se pregasse, tratando do tema para comentário sobre a grande comissão. Ainda no versículo 47, nós temos a remissão dos pecados. Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados juntamente com o arrependimento do pecador. E eu acrescento do meu próprio punho aqui para vocês: arrependimento e fruto do arrependimento. Uma das últimas grandes ministrações que eu recebi de formação e discipulado nos últimos anos. A ênfase que deve ser dada ao fruto do arrependimento. Que alguns pensam que arrepender-se é simplesmente eu sinto muito pelo que aconteceu. Não, arrependimento implica em metanoia, implica em mudança de mente, implica em mudança de postura, implica em mudança de atitude, em fruto de arrependimento. O pregador que anuncia salvação como uma simples crença ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, oh, que beleza, hein? Que beleza! Aí eu não tenho muito compromisso com nada, mas se ele está me garantindo que a minha vida aqui é para mim mesmo e depois eu vou viver no céu eternamente, eu vou ser contemplado novamente, contemplado com a vida aqui e contemplado no céu, oh, que maravilha! Aceito mesmo. Por isso nós temos um número tão grande de cristãos no Brasil. Um dos motivos é esse, a forma como se tem pregado a salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo e a sua palavra. Está pregando um falso evangelho. Isso é falso. A consequência do número crescente de evangélicos também está acompanhada de uma migração permanente de igreja para igreja e do posterior abandono do evangelho. Se converteu, entre aspas, aceitou, vamos dizer, aceitou a salvação, entre aspas, mas depois sai logo. Quando vier falar de comprometimento, já sai. Tenta uma vez, muda de igreja, tenta a segunda, muda para outra, tenta a terceira, muda para outra, tenta umas 7 vezes mudando daqui para lá, depois pode não ir para lugar mais nenhum. Então, o processo migratório inconsistente e o abandono depois. Então, cuidado com esse tipo de anúncio. Você, discípulo de Jesus, que está ouvindo e é parte desse grupo, não pode pregar esse evangelho de salvação gratuita sem nenhum compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo. Isso é um falso evangelho. O verdadeiro arrependimento inclui o abandono do pecado. Esse é o fruto. um elemento fundamental, imutável, do verdadeiro evangelho neotestamentário. Mateus capítulo 3, versículo 2. É para pregarmos até onde? Pregarmos até chegarmos a todas as nações. Todos nós iremos, pastor? Não, não. É claro que não. É claro que não iremos todos. Mas se no Brasil, por exemplo, nós mandarmos uma equipe de dois, ou uma dupla, ou uma equipe de 4 a 5 pessoas para cada uma das quase 200 nações aí, é totalmente possível. Como é que nós fazemos isso, pastor? Nós precisamos de gente orando permanentemente pelos missionários, nós precisamos de sustento para os missionários, sustento financeiro para eles viverem, e nós precisamos de pessoas que se dispõem a ir. Então, precisamos desses três elementos: oração, contribuição e gente que se disponha a ir. O próprio Cristo institui a obra missionária cristã. Já fez isso lá, pregado na cruz, como uma tarefa santa e obrigatória da igreja. Missão é um tema prioritário, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo, eles tardaram a sair do seu próprio umbigo, da nação de Israel. Jonas mesmo não queria pregar para os pagãos, e tudo mais, que não dá para comentar agora. E no Novo Testamento começou muito bem e foi se espalhando, e no aspecto até de presença em outros países, até que os gentios até hoje têm realizado essa obra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que falta é uma clareza de todas as igrejas para que nós tenhamos esses três elementos: oração permanente consistente, contribuição permanente consistente e trabalho do missionário com relatório permanente consistente. A promessa do meu pai. A promessa do meu Pai refere-se ao derramamento do Espírito Santo, versículo 49. Já lá no finalzinho, irmãos, tá? Lá no finalzinho do capítulo, é o último item. Promessa do meu Pai refere-se ao derramamento do Espírito, batismo no Espírito Santo. Vemos essa promessa no Antigo Testamento, em muitos textos, que não dá para citar agora. Os discípulos aguardaram o cumprimento dessa promessa em oração perseverante. O cristão atual que busca o batismo no Espírito Santo deve fazer a mesma coisa. Os abençoou, no versículo 50, como último item. A palavra bênção, no grego eulogia, encerra o significado de uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho do cristão. A presença divina conosco, de força, poder e ajuda. Deus operando em nós, através de nós, para realizar o bem. Em segundo lugar, no Antigo Testamento, o termo bênção ocorre mais de 400 vezes. Olhe o que o seu papai está pronto a liberar sobre a sua vida. Mais de 400 vezes aparece a palavra bênção. A primeira coisa que Deus fez no tocante ao ser humano foi abençoá-lo. Gênesis 1, 28. Deus também sustenta a sua obra, abençoando-a. A vida e a história do povo de Deus podem estar sob bênção ou maldição. Vai depender da escolha de cada um. Em terceiro lugar, no Novo Testamento, a obra total de Cristo pode ser resumida na expressão: Deus o enviou para abençoar. Atos 3:26. Vemos que sua bênção, outorgada às crianças e aos seus seguidores quando ele partia da terra, a bênção divina era uma realidade bem presente no ministério dos apóstolos. A bênção de Deus é condicional, dependendo do seu povo, o qual opta pela bênção ao obedecer a Deus ou pela maldição ao desobedecer. Você quem escolhe. Como recebemos a bênção do Senhor? Olhando sempre para Jesus, buscando sua bênção sobre o nosso ministério, sobre nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o trabalho, sobre a família e assim por diante. Por meio da fé, do amor, da obediência diante dele, por sua graça, removendo da nossa vida tudo quanto possa impedir a bênção divina. A bênção de Deus pode não estar relacionada a lucros materiais, pessoais e ausência de sofrimento na vida do cristão. Hebreus capítulo 11, versículo 37 a 39, Apocalipse 2, de 8 a 10. Aliás, nós vemos Deus abençoando poderosamente os seus filhos e filhas ao longo de toda a Bíblia, mas todos eles passaram por grandes provas, por grandes lutas. Então, nós temos que nos preparar para ser poderosamente abençoados, mas também passar pela provação, porque o mundo nos odeia. Jacó enriqueceu materialmente, porém, usando de astúcia e trapaça. Aqui já seria um outro caso, e eu nem colocaria se fosse o autor desse rodapé. Para concluir, irmão, irmã, como último capítulo da Bíblia, para minha alegria, espero que para a sua também, esse último capítulo de Lucas, perdão, esse último capítulo do livro de Lucas, comissionados para o testemunho. Essa é a minha proposição final. Ao amanhecer de domingo, Jesus ressuscitou. Aleluia! As discípulas encontraram a pedra do sepulcro removida, significando que a partir da vitória de Jesus, a morte foi vencida para sempre. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, a morte que nós estamos vendo todo dia agora não é a última palavra para nós. A última palavra é ressurreição e vida eterna. E agora todo aquele que nele crê tem essa vida eterna. Sendo retirada a pedra do sepulcro e da morte, a fim de que aqueles que o aceitarem, aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, saíram da morte para a vida. Assim como o anjo do Senhor orientou os discípulos para que não buscassem entre os mortos aquele que estava vivo, nós também não temos que olhar para situações mortas de nossa existência. Às vezes as pessoas ficam olhando para coisas que morreram há 30 anos atrás. Estou falando oportunidades, situações de estudo, trabalho agora que morreu há 30 anos atrás, não dá para querer ficar olhando para trás e voltando. Você vira uma estátua de sal. O que dá para fazer? Vira uma estátua de sal, quer dizer, vira uma pessoa insípida e amargurada. O que você pode fazer é olhar para frente e, aprendendo com os erros que cometeu, agora fazer as coisas corretamente, fazer as opções corretas. Não fique olhando para situações mortas. Eu não estou me referindo aqui a pessoas, porque as pessoas que morreram e foram importantes na nossa vida, nós vamos sempre lembrar. Mas também não precisamos ficar presos, cativos a elas. Elas nem querem isso. Elas que já vão dormir no braço do Senhor, elas jamais desejariam isso. Pelo contrário, ela deseja que você olhe para frente, mantenha o testemunho e viva uma vida plena e abundante no Evangelho, para que você também possa fazer parte daqueles que vão morar no céu. Não podemos ficar cativos também de pessoas que amamos. Por isso, costumamos dizer que um luto saudável vai de, no mínimo 1 ano, no máximo 3 anos. O que significa isso, pastor? Significa que se alguém diz um dia depois da morte de alguém que gostava muito, e ele diz assim, ou ela diz assim: ah, não estou sentindo nada, balela, irmão. Só que você não vai falar isso para a pessoa. Você vai respeitar, porque é uma forma que ela está tentando trabalhar, é uma forma que ela está tentando trabalhar a dor, enfrentar a dor, e ela está dizendo isso. Ou é completamente psicopata. Mas se não for completamente psicopata, ela vai precisar de pelo menos 1 ano para trabalhar esse luto. Ou seja, para as coisas se colocarem de fato de volta no lugar sem aquela presença. E geralmente não deve exceder a 3 anos. Se a pessoa já está há 5, 6 anos e só fala nesse assunto, então tem que ser tratada com psiquiatras, com psicólogos e com pastores e pastoras. Então, assim como o anjo do Senhor orientou os discípulos para que não buscassem entre os mortos aquele que estava vivo, nós também não temos que olhar para situações mortas de nossa existência e ficar cativos dessas situações. Mas esquecendo das mesmas, dentro do possível, devemos prosseguir ressurretos para uma nova vida glorificada. Quando eu digo dentro do possível, eu também quero ajudar você. Não é amnésia. Você vai lembrar, só que isso não vai mais. É que nem o perdão. Você lembra, mas desconsidera. Você vai lembrar e trazer com certa nostalgia alguém que você gostava muito, uma palavra de aprendizado e ponto final. Não dá para ficar vivendo a vida com essa pessoa. Fecho parênteses. Muitos dos discípulos não acreditaram no testemunho das mulheres, considerando que elas estavam delirando. E aqui tem um pouquinho de preconceito da época, né? De uma sociedade patriarcal. Até hoje ainda temos. Imagina aquela época. Esse texto nos mostra que precisamos refutar toda a incredulidade, porque senão não veremos as coisas sobrenaturais que Deus opera. Sai, espírito da incredulidade, da vida de todos nós e da vida dos meus irmãos e irmãs. Sai, para que eles possam experimentar as coisas sobrenaturais que Deus opera e entrar numa nova dimensão. Alguns também, de coração duro, não entendiam o discipulado ainda, depois de 3 anos com Jesus, hein? Eu já ouvi alguns dizendo para mim, não foi um nem dois, ainda quando estava numa outra igreja, alguns dizendo: ah, mas você não discipulou aquele fulano que agora está se formando pastor? Ah, mas você não discipulou aquele ciclano? Que está. Então, as pessoas gostam de pegar uma falha de um discípulo seu para tentar desmerecer todo o trabalho que foi feito com ela e todo o crescimento que ela teve. Quero só avisar para esses falsos, esses neofariseus, esses novos fariseus, Jesus de Nazaré discipulou 24 horas por dia um grupo de 12. Um deles traiu Jesus, depois se enforcou. O outro negou Jesus 3 vezes em uma madrugada só. O outro, Tomé, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Não acreditaram nas mulheres. Outros dois foram para Emaús, dizendo, pensávamos que era ele. Quem sabe o discipulado de Jesus tenha sido fraquinho, né? Inconsistente. Ah, fariseu, fariseu, a tua paga você já recebeu e receberá uma maior ainda. Porque a gente ministra a palavra, mas o resultado disso depende de uma coisa, como Deus ministra para nós, mas ele depende de eu aceitar ou não. De eu prestar atenção ou não. Porque muitos prestam atenção, anotam tudo, e depois, na hora de falar, falam corretamente. Outros levam na maciota. E depois vão dizer, é discípulo de fulano, de ciclano, e falam uma besteira lá no púlpito, e você vai dizer, ah, foi discípulo de tal pessoa, né? Meu querido, cada um vai decidir como fará o seu caminho em Cristo Jesus. Alguns de coração duro não entenderam o discipulado de Jesus. Vou falar só entre nós dois, tá bom? Que ele não ouça, porque se ele ouvir, você pode ter certeza que qualquer fariseu aí que já falou isso vai ter a sua paga, não só agora, mas depois. Você está rogando praga, pastor? Não, estou só repetindo o que a Bíblia ensina. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas vamos falar entre nós aqui. Eles não entenderam o discipulado de Jesus, teórico e prático, realizado 24 horas durante 3 anos. Estavam voltando para Emaús. Como é que nós sabemos que eles não entenderam claramente? Esses chegaram a declarar, ora, nós esperávamos que fosse ele. Ora, se nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, é porque nós não esperamos mais. Só lembrar do pretérito, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E lembrar do presente. Se fosse no presente, nós esperamos. Ou nós temos a certeza que a esperança cristã é uma certeza de fé. Essa frase evidencia que a libertação que eles estavam esperando fosse de ordem política para a nação de Israel, ou quem sabe uma outra concepção que eles criaram acerca de Jesus. Eles criaram um Jesus segundo a sua própria formação, segundo a sua própria expectativa, segundo as suas próprias ideologias, e por isso se frustraram. Por isso eles disseram, nós pensávamos que era ele, mas ele morreu. Você não está sabendo? Ele morreu, sexta-feira. Disseram para o peregrino, milhares de pessoas ao longo dos séculos fizeram isso, achando que Jesus fosse isso ou aquilo, segundo as suas próprias conveniências. Na verdade, Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio para cumprir tudo o que foi dito e prometido no Antigo Testamento, pelos pais, pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos livros sapienciais, do Deus Altíssimo. Os caminhantes de Emaús só tiveram seus olhos abertos quando Jesus estava com eles. E depois o grupo inteiro no batismo no Espírito, 50 dias depois. Na mesa, que é o lugar da comunhão, ajudou também a abrir seus olhos. Quando o mestre abençoou o pão e partiu, ah! Aí eles lembraram de Jesus e os olhos foram abertos. Mas a amplitude do ministério só foi inserida, cravada no coração deles, gravada também no Pentecoste. Isto porque nossos olhos espirituais somente são abertos quando estamos na presença do Senhor, participando com Ele do seu corpo, como igreja, em consagração, em comunhão, em missão. Jesus apareceu para os outros discípulos e explicou as Escrituras e comissionou os discípulos para serem testemunhas do que viram através do revestimento do Espírito Santo. Nenhum discípulo, nenhum missionário, nenhum ministro do Evangelho deve inventar coisa alguma, tese alguma, experiência alguma, ou qualquer opinião pessoal fruto do que acha certo ou errado. Irmão, tenha temor e tremor, hein? Não invente nada. E sim testemunhar, testemunhar o que viu acerca do Senhor, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. Jesus foi elevado ao céu, de onde virá buscar a igreja, e assim como os discípulos na ascensão, devemos agora esperá-lo com grande júbilo, aleluia, permanecendo sempre, sempre, sempre no templo, quando formos autorizados aí pelo governo, louvando a Deus e reconhecendo a realeza e a glória do Senhor. Irmãos, permaneçamos juntos, permaneçamos no templo, dia após dia, no templo e de casa em casa, louvando a Deus e bendizendo e testemunhando acerca do que Jesus fez por nós, faz por nós e fará por nós eternamente. E o Senhor estará presente no meio de nós e nós veremos ainda muitos sinais e maravilhas. Que Deus abençoe você. Mais uma vez eu peço, dê grande consolo, dê grande força para resistir a esses dias maus e dê vitória em todas as situações, vitória espiritual. E que ao findar do livro de Lucas, onde eu só vou trazer mais uma palavra pastoral agora, permitindo o Senhor, amanhã eu farei isso, que encerrando esse livro você possa ter experimentado um pouco mais da presença do Senhor e experimentando dessa presença, possa testemunhar dessa presença. Conte para outros, convide outros, fale para outros, não fique com vergonha, não fique com timidez excessiva. Conte, conte, conte, não seja chato, mas conte para as pessoas. E eu tenho certeza que isso agradará o coração do Senhor e agradará também o seu coração e poderá salvar vidas que estão próximas de você. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome e para a glória de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma ministração e pela ministração do livro de Lucas, com pelo menos uma, duas palavras destacando em cada capítulo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a força do Espírito Santo e a certeza da ressurreição seja conosco, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.